Det är min puls, passar jag att du är med. Boa noite, Alta 3858 no ponto de espera da 1-0. Ciente, mantém a posição. Já do Leal e mantém o 3250. Ali mantém 3250. Passaria do solo aos 49 direito do 19 solo. 219, obrigado. Boa noite, passei o 2220 ali pra nós. 23, Alfa Juliette, parte 3, posição 01. Alfa Juliette, parte 3, posição 01, passei o 2220. Autorizado a decolar 3858, vento no 00 graus, 101. Ali decola 3858. Salvador, Santos 3662, para o feedback, acionamento no gate 1. 01, está autorizado, Santos 3662. Porta. Autorizado, Santos 3662. Pátio 3, com o papel 2286, posição 1, né? Afirma. Obrigado. Dois circuito decola ao 5-1, controle 1 no lado espalho 8. 198, tá 3850. Controle Salvador, boa noite, na 3858, decolou, passa 910, Momo Frotti. TAM 3858, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da Momo. 370 na Momo, TAM 3858. Salvador, o trip 5216 para acionar e pushback, parte 3. Autorizado, pushback, acionar, contato, 12 minutos. Entendeu, livre, acionar e pushback? Sim, é porta prontada, 12 minutos. Muito obrigado. Can state pitch dream. Cutter dream. Zero ground, Whipple Man. Restart checklist completed. Press the solo. Stop up. Volta 3662 para o táxi com 175, 3 horas, alterna Fortaleza. Autorizado o táxi a. Índia, ponte para Dono Zero, Torre 1895, Negão no 02, tá 362. Índia, ponto de espera, Dono Zero, Torre 11895, Negão no 012, Altan 3662. Polo Salvador, tempo 5216, pago táxi, 1340, alterna Salvador, 65 a bordo. 5216, táxi a Índia, ponte espera, Dono Zero, Torre 1895, Negão no 012. 1895, Luiz Itaque, chamará, tempo 5216. São 3858, chame centro, Recife, frequência 126.85, alterna 128.8. Chama agora Recife, 126.85 e a secundária 128.8, San 3858. Torre Otan 3662, no ponto de espera no zero, pronto. Zalima 2, alinhada e decolar, pistão zero, vento 1, 00 graus, 89. autorizado a alinhar e decolar, pro TAM 3662. Salvador, boa noite, 352, 16, no ponto de espera da 10, pronto. Gente, autorizado a Lima, tem o tripito. A Lima tem a 10, 52, 16. Terminador decola aos 02, controle 120, 19-18. 119-8, tá 3662, tá logo. Controle Salvador, é o TAM 3662, tá cruzando 1300, na PUCA. TAM 3662, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. 370, TAM 3662. Trip decola 04, controle 19-8. Direto, Zipara, está presente? Não, 3662 está autorizado, vai direto ou Jama? Ó, Jama, 3662. Salvador, tipo 5216, decolado na PUCA, você escuta? Tipo 5216, contato radar decolagem, suba para nível de voo 170, sai da PUCA. 7-5-2-1-6. Não, 3662, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. 1265, tá? 3662, tá logo. É 3-1-3, autorizada a chegada, Bonf, desça para 4 mil pés, que é legal no 0-1-3. Bonf, 4 mil pés. Salvador, Trip 52 da Noé. Trip 52 da Noé, construí Salvador. Autoriza pro ar da Caju. Aguarde coordenação pro centro, Trip 52 da Noé. 52 da Noé, sim. Salvador, muito boa noite, alvoa 604, cliente da informação Papá. Autorização Fortaleza, estamos no gate 02. 904, Fortaleza 370, autorizado, via Pesulu 19. Recola pista no zero, curva esquerda, sai da mão, transição front. Controle 119, décima 8, aciona 55 no 4. Autorizado 370, Pesulu 190, curva direita, esquerda, momo, front. 198, controle 55 no 4, no transporte, no 604. Na porta, puxa. Voltará. Trip 52, uma meia, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 85. 52, uma meia, centro, graças, boa noite, boa semana. Né, 3 dessa para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Pois não, reportado no 0. Azul 4212, autorizada a chegada a Bonf, direto para 4000 pés, que é negão no 093. Azul 4212, mantém a chegada até Pelo. Após Pelo, será autorizado Serra 2366 para o LS Whisky. Salvador, boa noite, Altan 3605, sente da informação papá. Altan 3605, autorizada a chegada a mar e desço para nível de voo 050, que é negão no 013. 050, come 3, pode voltar para o 3305. Aguarde. Chegada a mar, 3605, está autorizado direto TAP, mantendo a raiz para o sequenciamento. Salve 6313 complete, aproximação a Chime Torre, 198.95. Torre Chanel 6313. Checa trem autorizado, pouso, pistão 0, ventura 00 graus, 8 nós. Livro pouso 6313. Na descida até 2000 pés, autorizado final em LS X-Ray, após estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, autorizado em LS X-Ray, reportará estabilizado no localizador de 3005. Azul 4070, autorizada a chegada a mar e desço para nível de voo 050. QNH 1013. Chegada a mar e descendo 050, 1013 é o ajuste. 4070. Salvador, rumo no 604, chega estacionamento no gate 02. Autorizado, puxa, porta táxi com o 604. Autorizado, demandará para o táxi no 604. Solas 29, vira à direita, 1219 Solas. 219 à direita. Canal 6310? 310, livre puxa, contato. Só para confirmar, por gentileza, queria saber se foi solicitado pela nossa empresa uma DLA, e qual seria o estimado do vencimento dela? Solo, canal 6310. 6310, taxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Bom, não tem no sistema DLA, vou confirmar com o centro 6310. O plano que tem aqui, o último para as 22h32, caso para autorização seria até os 15, a mais 5 para acionamento, push táxi, 5 para cada um. Se quiser confirmar com o centro, é que foi no passado uma DLA com início aos 18 dessa hora. Tá, vou confirmar. Você escuta então, muito obrigado. Desça para 2500 pés, que é negar no 093. Mantenha a chegada até pelo, após pelo, será Victor 363. Ativo 2500, com 13, após pelo, seria o serviço 366? Sim, ativo 366. Ok, pessoal, obrigado. Para ingresso com a Juliette. É 313, para ingresso com a Juliette. É 313, vai tentar ao Boeing no finalizou o push, se começa a iniciar o táxi autorizado, Juliette, com 104. Após o push, após o banho, iniciar a sua autoridade. Qual portão? 04. 04. Para o táxi Bono 604, estamos com 181 a bordo, autonomia de 3 horas e 24, alternando a receita. Autorizado, táxi Índia, ponte esperador no 02, 1895, negando no 013, com o número 04. Esse táxi com perdão no 042, 1895, com o número 04. 1-3. Autorizado, né? Decolar, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, 604. Autorizado, né? Decolar 1-0, 1-0-4. Prossiga no zero. Tá confirmado o DLA 2318. Mesmo tá válido até as 2. Ao 0002. Ok, até o 02. Então até lá dá tempo. Obrigado, viu? O 4070 desça para 3000 pés, que é negar no 093. 4000 pés, ajuste 093, você está no 070. Azul 4070, 3000 pés. Ah, tem uma diferença de 3000 pés, você está certo. Com 9278 desça para nível de voo 050. Salvador. Muito boa noite, eu vou no 604, decolando na sua escuta. Vou no 604, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da MOMO. Desceu da MOMO 370 na 604. Deixa checado. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-0-3-3-0-5. Livre pouso 3305. 4212 interceptando localizador, visual. Azul 4212, complete aproximação, Chume Torre, 18095. 1895, muito boa noite, bom trabalho, tá? Igualmente. Azul 4070, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, eu estarei estabilizando o localizador da X-Ray, Azul 4070. Alô, chamei a 310 na 612, puxa estacionamento. Autorizado, pushback, acionar, porta táxi 6310. Autorizado. Salvador, muito boa noite, Azul 4212. 4212, continua a aproximação, vai ter velocidade de pouso 12. 3305, solo 40, direita 129, solo 9. Direita 1219, solo TAN 3305. TAN 3305, livrou na Fox, na sua escuta. 3305, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, TAN 3305. Já travou, 4212. 7, livre pouso, vento 100 graus, 10 mais. Repouso, 4212. Confirmo o repouso, 100 graus, 10 mais. Repouso, 4212. Xoxa, 6310, temos 1.5 a bordo. A autonomia de 3 horas, alternando o Natal. Autorizado táxi a Índia. Ponte espera 102, 1895, 103, puxa, né, 6310. 6-2-1895, TAN 3305, atenta a Xenia NC no táxi, convém livrar a entrada de Juliette, prossegue portão 05. Tem que após a passagem do Xenia, prossegue para o portão 05, TAN 3305. Azul 4070, complete aproximação, enxame torre 118-1095. Completa aproximação, torre 118-1095, azul 4070. 1604, chame centro, Recife, frequência 126.85, alterna 128.8. 2685288, alterna na 604. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4070, na, estabilizado no ILS da 10. Sim, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda, o Azul 4070. Oi, Churcha 63, 10, ponte espera da 10, pronto. Sente, manter a posição. Mantém a posição. Salvador, boa noite, Azul 422, foco sua. 422, boa noite, Alfa Juliette 43, posição 0743. Alfa Juliette, posição 0743, ou 412, 422. Alpha Juliet 3, clear the bomb, arrived descending 4,000 feet, KNH 1013.